Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo. Nesta quarta-feira, é a palavra de Deus que é lançada. Lucas 17, 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Gente, o texto de hoje é maravilhoso. Acha aquele sino ali, porque hoje é o dia de tocar aquele sino. Porque o texto de hoje, presta atenção, filho, filha, presta atenção. Na entrada de uma aldeia, 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus, que pararam longe e elevaram a voz clamando: Jesus, tende compaixão de nós. Jesus viu-os e disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. No caminho todos ficaram curados. Um deles, que era samaritano, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: não ficaram curados todos? Onde estão os outros 9? Somente este estrangeiro voltou para agradecer a Deus e acrescentou: levanta-te, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 10 leprosos se apresentaram a Jesus e disseram: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Vamos entrar na fileira desses leprosos. Filho, padre, mas eu não tenho hanseníase. Deus seja louvado, não é só da lepra, da hanseníase que estou falando, das nossas feridas. Eu estou falando das nossas dores. Eu estou falando daquilo que nós gostaríamos que o Senhor nos curasse. Vem em oração comigo, por favor, hoje. Intercessores, me ajudem. Ei, você filho, você filha, que está comigo agora, você acha que é por acaso que você está com o rádio ligado? Você acha que é por acaso que 3 e pouco da tarde teu rádio está ligado e você escutou esse evangelho? Tira, Senhor, todas as feridas do meu corpo e da minha alma. Tira, Senhor, limpa-me, purifica-me, liberta-me. Se apegue na palavra do Senhor que diz: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Nossa Senhora, a quem lembramos, clamamos e pedimos toda quarta-feira, valei-nos, Mãe. Nossa Senhora, leva-nos a teu filho Jesus. Leva-nos a ele, Mãe. Senhora da América Latina, necessitados de teu poder e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena. Por falar nisso, praticamente daqui a um mês é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro. Patrona dos pequenos e oprimidos,